Sandro Couto, a voz marcante da sofrência. Hoje você me vê como um saco de supermercado rasgado, jogado no canto sem serventia. O que você fez eu não faria. Portal do saiu acompanhada na frente do povo, me ligou para o meu sentimento e eu não sofri pouco. Quando vi você beijando outro, aí foi que eu mandei o garçom descer em dobro. Esse par é onde o filho chora e a mãe não vê. A lágrima escorrendo, ninguém sofre por você. Chipre na cabeça dos outros é refresco. Deixa eu beber pra ver se eu te esqueço. Esse par é onde o filho chora e a mãe não vê. A lágrima escorrendo, ninguém sofre por você. Chipre na cabeça dos outros é refresco. Deixa eu beber pra ver se eu te esqueço. Você beijando o outro, aí foi que amarrei o garçom.